onde está você, que deixou a congregação, seu lugar vazio, ficou aqui entre os irmãos. A igreja chora, sentindo falta de você, porque foste embora, meu irmão, porque sofrer, porque foste embora, meu irmão, porque sofrer. Sabe, meu irmão, a sua ausência está nos causando uma tristeza enorme. Desde que você partiu, nós estamos vivendo momentos tristes, porque você não está aqui entre nós. Eu gostaria de lhe dizer que o seu lugar aqui ainda está vazio, esperando por você. Volte, porque aqui é o seu lugar. Deus ainda tem muito para lhe oferecer. Este mundo agora lhe oferece muito mais. Tudo é engano. Este mundo não tem paz. Porque foste embora, você vive enganado. Foge enquanto é tempo, se tua alma chora. Foge enquanto é tempo, se tua alma chora.